André Cedês, o Moral de Ibicoara. A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois. E o passatempo dele é fazer raiva, e o meu era fazer amor. Na minha cama dormia melada e na dele meia e começou. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente. Dele meia e cobertor. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo. É que com ele você tenta, comigo você chega e senta. Tá com saudade de mim porque ele não aguenta. Sabe que comigo até o tapé é diferente. Deixa a na sua bunda e o seu corpo quente. É que com ele você tenta, tá com saudade de mim porque ele não aguenta. Sabe que o gordinho até o tapé é diferente. Deixa a marca na sua bunda e o seu corpo quente. A revoada do gordinho, sucesso!